Na cidade de Davi, um lar se formou. Preparou-se o espaço, a arca chegou. Os levitas se levantam com fé em seu olhar. O Senhor os escolheu, prontos para servir e amar. Do concerto, nossa esperança também. Santificai-vos, levitas, prontos a levar o que Deus ordenou. Vamos juntos celebrar. Amor se faz, a cidade se alegra, em louvor se traz. Sete novilhos, sete carneiros, sacrifícios de amor diante do Senhor. A dança de David era pura humildade. Com linho e com graça adoramos a ti, ó Deus da aliança, em ti eu quero existir. Canta, ó Israel, com júbilo e poder, a arca do Senhor vamos fazer subir.